Estou no localizador, voo 896. 896, Passaduna, complete final ILS, torre 118.6. 118.6, torre, boa noite. Boa. Salvador, boa noite. Boa noite, 9.6, estabilizado no ILS X-Ray da 1.0, contra embaixada checado a 2 milhas do Índio Serra. Boa noite, 9.6, quando aproximação, aguarda pista livre. Guardando nós, 9.6. 4-1, azul 9133, solo agora 43, táxi à direita na minha escuta, prossiga Alfa Kilo, pátio 3, observando o sinalizador no pátio 3. Escuta, Alfa Kilo, pátio 3. Estamos observando o treinador, 1 no 896, pista livre, pouso autorizado, check trem, 1.30 graus, continue. Autorizado, pouso, boa noite, 96. Meia, autorizado chegada à Mari. Desce uma linha 3 mil pés, ajuste 1012. Com 8 no meio. 96, solo agora os 47, táxi à direita da minha escuta, Alfa, Juliette, portão 03. À direita, Alfa, Juliette, portão 03 da escuta, boa noite, 96. 4432, boa noite, chegada à Mari, desse mantenha 3000, ajuste 612. Brisado, Itape. Então, 3264, complete final ILS, chama a torre 118.6. 286, tá, 3264, obrigado. Boa noite, no meia, desça e mantenha 2000, autorizado ILS X-Ray, reporte localizador. Confirme, 2000 para o noite, no meia. Desça e mantenha 2000, autorizado ILS X-Ray, reporte localizador, boa noite, no meia. Reportará, boa noite, no meia, para 2000. Torre Salvador, boa noite, está 3264. 64, boa noite, avistado, pista livre, pouso autorizado, ONU, uma centena contas. Autorizado, pouso pista 10, está 3264. Torre, poderia confirmar o vento para o TAP 3264? Confirmo, uma centena com 11. Centena com 11, 3264. Passa ao 57 direita, taxa me escuta, prosseguindo Alfa Juliette, portão 05. Direita Alfa Juliette 05, tá 3264. Correção Uno 816, complete final RLS 186 Torre. 186 Torre, gol 1816. Azul 4432, desse mantém a 2000, autorizado RLS X-Ray. Informe plano Duna. Informará plano Duna 4432, plano 2000. No meio, solo agora 02. Táxi à direita da minha escuta, Alfa Juliette até o portão 06. Alfa Juliette para o 06, gol na 8, pelo menos. Duna 4432, dois dados para o sentimento. Dois dados, ILS X-Ray, informe localizador 4432. azul 432. Este é a torre 18-6, 4432. Torre Salvador, boa noite, azul 4432. Está para 4 milhas na sua escuta, baixar para baixo. Azul 4432 está avistado. Tem pista 10 livre, pouso autorizado na mesma. O vento 080 graus com 10 nós. Ajuste Mi 12 no momento. Pouso 4432. Uno 154, bom dia. Autorizado chegada a Mari. E se mantenha 2000, ajuste 1012. Reporte localizador. Sendo tráfego, confirme João Pessoa no 370. Pouco seu plano vencido aqui, do plano tal que o meu sistema da 10249. Foi feita alguma DLA? Escuta. Falei, pessoal, aqui foi bem do DLA 020. 0420, só um minuto, vou ficar só com o centro Recife. Aqui, ocorre também 39, ok? 4432, Sol 09, agora direita, táxi na minha escuta. Vai prosseguir via Alfa Juliette até o portão 01. Via Alfa Juliette, portão 01, na sua escuta, 4432. Nome é para cópia? Cópia não é também. Salvador João Pessoa, autorizado 390, rota Perusic 58, decola ficha no zero, curva esquerda. Subida Puca, Jamo, com transição Caju. 5567, o transponder, controle Opere 1 no 9.8. Autorizado 390, via Perusic 58, decola 10, curva esquerda, Puca, Caju. Fere, está no portão de número? 03. Chame o fundo do plano para o puxo acionar. Romeu Azul 4438. O portão do 4432 é o portão 01. 01 do lado do EBJET, né? Isso, lado do EBJET. Juliette, se engana Juliette agora e até o 01. Ah, tá.